Voz livre. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Começamos agora mais um programa desta série, A Voz Livre, Poesia Sonora. No repertório de hoje vamos ouvir as peças de Juan Angel Italiano, Meredith Monk e José Lino Grunewald, com a música de Gilberto Mendes. Centenário é uma peça de Juan Angel Italiano, que foi produzida para o programa Hipoglote, de Tiago Schwab. Este programa ia ao ar pela Rádio Universidade de Coimbra, em Portugal. Esta obra do Juan Angel faz parte do repertório do CD Rádio Arte e Colagens, de Juan Angel Italiano, lançado em maio de 2020. E este trabalho pode ser encontrado no site bandcamp.com. E vejam o que o próprio Juan Angel Italiano diz sobre esta peça, Centenário. É uma obra que tem dois níveis. O primeiro, verbal, e é uma alusão ao numerar todos os 100 programas que foram ao ar, oralizando cada um em ordem crescente até o número 100. E, paralelamente, Juan Angel lê o significado que estes números possuem com respeito aos sonhos das pessoas. E de outro lado, a peça está envolvida em improvisações sonoras, ruídos e um piano elétrico, junto com sons de objetos. Então vamos ouvir Centenário, de Juan Angel Italiano, que fez as vozes, os sons, ruídos e etc. E também Maurício Trobo no piano elétrico. Uno, dos, agua, niño. Tres, cuatro, zancón. Cinco, la cama, gasto. Perro. Siete, revólver. Ocho, incendio. Nueve, diez, arroyo la leche. Once, palito. Doce, soldado. Trece, la yeta. 14. Borracho. 15, 16, 17. Niña bonita, amarillo, desgracia. 10 y 8. Sangre. 10 y 9. Pescado. 20. La fiesta. 21. La mujer. 22. El loco. 23. Mariposa. 24. 25. Caballo, gallina. 26, la misa. 27, 28, 29, San Pedro. 30, Santa Rosa. 31, la 32, dinero. 30 y 3, Cristo. 34, cabeza. 35, ¡Bajarito! 36, 37, cantista. 38, aceite. 39, lluvia. 40, cura. 41. Cuchillo. 42. Zapatilla. 43. Balcón. 44, 45, 46, 47. La casa en el vino, tomate, muerto. 48. Muerto que habla. 49. La carne. 50. 51. Cerrucho. 52. Mar. 53. El barco. 54. La vaca. 55. Los gallegos. 56. La caída. 57. Jorobado. 58. Ahogado. 59. Planta. 60. Virgen. 61. 62. 63. 64. Casamiento, llanto. 65. Cazador. 66. Lombrices. 67. ¡Víbora! 68, 69, 70. Muerto sueño. 71. Excremento. 72. ¡Sorpresa! 73, 74, 75. Negra, payaso. 76. Llama. 77. Las piernas. 78. Ramera. 79. Ladrón. 80. La bocha. 81. Flores. 82. Pelea. 83. Mal tiempo. Iglesia. 85. Linterna. 86. Humo. 87. Ojos. 88. El papa. 89. La rata. 90. El miedo. 91. Excusado. 92. Médico. 93. Enamorado. 94. Cementerio. 95. Anteojo. 96. Marido. 97. La mesa. 98, la bandera. 99, hermanos. 99 y medio, hermanos y primos. 99, tres cuartos, hermanos, primos y sobrinos. 1, 0, 0, huevo. 1, 0, 0, huevo. 1, 0, 0, huevo. 1, 0, 0, huevo. 1, 1, 0, 0, 1, huevo, huevo, huevo, 1, huevo, huevo, 0, 0. Ouvimos Centenário, de Juan Angel Italiano. Gravação e lançamento de 2020. Meredith Monk nasceu em 1942 na cidade de Nova York. Ela é compositora, performer, vocalista, cineasta e coreógrafa. Desde os anos 60, Monk tem criado trabalhos multidisciplinares que combinam música, teatro e dança. Meredith é muito conhecida por suas inovações vocais, com uma grande utilização das técnicas estendidas para a voz. Em 1978, ela formou o Meredith Monk and Vocal Ensemble, aonde ela usava para explorar novas e amplas formas das texturas vocais, as quais eram frequentemente contrastadas com texturas instrumentais minimalistas. Vamos ouvir de Meredith Monk a peça Traveling, com a própria autora. Esta música faz parte do seu primeiro álbum, que se chamou Dolmen Music, e foi lançado pelo selo ECM em 1981. Oh, Ouvimos Traveling, de Meredith Monk. Esta música faz parte do CD do álbum, aliás, LP na época, que se chamou Dolmen Music, lançado pelo selo ECM em 1981. José Lino Grunewald nasceu em 1931 e faleceu em 2000 no Rio de Janeiro. Poeta, tradutor, jornalista, crítico literário e de cinema. Em 1957, torna-se membro do grupo Noigandres, ao lado de Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Ronaldo Azeredo. Vamos ouvir o poema Vai e Vem, de José Lino Grunewald, aqui com a música do sensacional compositor brasileiro Gilberto Mendes, na apresentação do Madrigal Ars Viva, com a regência de Roberto Martins. Thank you. Ouvimos Vai e Vem, José Lino Grunewald, com a música do compositor Gilberto Mendes e o coro Madrigal Ars Viva, com regência de Roberto Martins. E assim, ouvintes, chegamos ao fim de mais um A Voz Livre Poesia Sonora, quarta, aqui na Rádio Morabeza, a partir das 3 horas e 15 minutos da tarde, no horário de Cabo Verde. Espero vocês na semana que vem. Tchau! A Voz Livre Poesia Sonora. Produção e apresentação, Marcelo Brissac. Maiores informações, poesiasonora2000@gmail.com.